A gente segue a vida procurando melhora. Falam que vai mudar, mas não me dizem a hora, sempre demora. Já cansei de esperar, sinto às vezes que esse dia nunca vai chegar. Nem se Jesus voltar, tô pagando pra ver as melhorias prometidas desde antes de você nascer. E aumentou o quê? O metrô e o busão, e elevaram o PIB da corrupção. Sem educação, nosso nível subiu. Pobres e pretos vivendo na base do psil. Não falam um chill, já é quase lei. E nego ainda vota no Maluf e no Sarney. Não se comoveu, passe pro lado de cá. Vamos ver quantos minutos tu iria aguentar. Sem ninguém pra ajudar, só pra derrubar. Vão testar sua febre até você fraquejar. Procure entender antes de criticar. Ninguém nasce sabendo o que é roubar. Pra tudo melhorar, temos que agir, fazer tudo que é preciso pras barreiras ruir. O rap aqui não é só diversão. Tamo lutando todo dia pela legalização da saúde, da cultura, da educação. Praticando até o fim a liberdade de expressão. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. Com a cabeça erguida, viva a vida. Eu sei que às vezes complica, mas multiplica sua vontade com a sua ira. Porque todo bom guerreiro se vira. Minha fita ver crianças na briga por craques, ataques covardes, selvagens por ordem do Kassab. Sinceridade, não sei o que mudou nessa cidade. A sociedade continua na merda, só vejo miséria. Mais uma queda, mãe enterra filho. Que tipo de mudança foi essa? O que é isso? Somos vistos como bichos, olhares sinistros, ministros assassinos. Políticos, bandidos, povo aflito, conflitos, atritos. O capitalismo está acabando com os valores antigos. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. Quase sobrenome fudido no fim do mês. Soldado na guerra, isso antes dos 16. Exército te convocou, mas cê nem se alistou. É surf no tsunami, solta pipa no furacão. Direitos do cidadão, patriotismo sem nação. Deputado, corrupção, violência, rebelião. Mordida de leão e garfar a sua parte. Vampiro na escuridão, um quarto da metade. Nem tudo é grana, às vezes é só oportunidade. Sem a faca, reparto o pão com a mão mesmo. Não deram os barco, então pra que eu os remo? Merenda escolar e uns pratos de veneno. E professora, quem era zumbi mesmo? A gente cria imunidade, mas só por sobrevivência e clemência. Não abstrai nenhuma ausência. Não vamos se enganar, se algo mudou foi o nosso olhar. Partiu de nós, da nossa voz. Mas não acaba enquanto não transformar a conduta de quem divide o mesmo país que você. Mas comanda sem entender que a história é uma só. E por favor, meu irmão, não se engane, não deixe nenhum puto na sua mente da pane. Algumas coisas mudam, mas só por um segundo e volta pro mesmo lugar. Esse não é o giro do mundo, é a grana ao dançar. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. O que mudou? Tentando mudar a história, pois a trajetória não tem lugar pra escória. Monsters, hamsters, gangsters, hamsters, gangsters, hamsters, gangsters, hamsters. De política e política, de política e política, de política e política, de política e política.